As tuas feias. As tuas mentiras. São como nevoeiro serrado que cega. Conduzem minha alma ferida à mistura de mil bigornas. Que me esmagam em pó. Que me esmagam em pó. Que me esmagam em pó. Que me esmago em pó, que me esmago em pó, que me esmago em pó, que me esmago em pó, que me esmago em pó, que me esmago em pó. Que me esmago em pó, carvão negro, gelatina. Que me esmago em pó, que me esmago em pó, carvão negro, gelatina. Carvão negro, gelatina. Carvão negro, gelatina. Carvão negro.